Percussão, cordas, sopro, palavras. Aí está ela, aprendendo a namorar. Nada, nada vai falar, mas embora não a ouça, dentro de você uma voz vai dizer agora: beija, moça. É verdade, gosta dela como vê. Talvez ela de você pergunte a ela, pois não vai falar, só vai demonstrar se você a beijar. Agora cantem comigo. Xalalalalala, vai, não vai, olha o rapaz, não vai, não vai beijar na moça. Xalalalalala, essa não, ele não tenta nada, e vai perder a moça. Beija, moça, beija, moça.